bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro pra zoar sou o primeiro. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro faço o som dos verdadeiros. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro pra zoar sou o primeiro. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro faço o som dos verdadeiros. Sou do tipo que faz tipo mesmo não sendo seu tipo, do tipo falador que só fala na hora certa. Descendente de italiano, me tornei um cara esperto, do tipo pensador que prefere ficar quieto, procurando o lado bom pra que um dia dê certo. Evolua todo instante, sempre almejando o teto. Sou do tipo bem visado, que faz tudo no trabalho, tô seguindo meu caminho, mas quero pegar um atalho. Sou do tipo vagabundo, mas que trampa pra caralho, do tipo vida mansa, gasto todo meu salário, que escolho muito, acabo ficando sem nada, que zoa um monte até o final da balada. Sou do tipo que não liga mesmo quando a fase é ruim, eu vou vivendo a vida, que siga ela assim. Tipo aquele tipo de cara que me antecipa, fala merda pra caralho, mas isso eu não dissipo. Não sei ficar no canto esperando o que aconteça, eu vou logo fazendo e pra isso quebro a cabeça. Sigo meus ideais procurando igualdade, chegando na humilde em qualquer canto da cidade. Sou do tipo que transige alguns tipos de lei, mas se a polícia estiver vendo, eu respeitarei. Sou do tipo que fala o que está errado e por mais que me critiquem não me deixam abalado. Do tipo que faz sarra, porém só na hora certa, buscando plenitude sem seguir em linha reta. Eu vou fazendo rap sem pensar em ser poeta, com força e trabalho vai que um dia a gente acerta. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro e pra zoar sou o primeiro. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro faço o som dos verdadeiros. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro e pra zoar sou o primeiro. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro faço o som dos verdadeiros. Sou do tipo que conta a história triste ou de glória, sou do tipo que argumenta e utiliza a memória. Sou do tipo que orienta, mas não mostra o caminho, do tipo solitário, porém nunca ando sozinho. Eu faço tipo bagunceiro e me comporto na hora certa. Sou revisto a todo mundo com atitudes corretas. Não questiono quem me estima, mas adoro criticar. Do tipo cronista, mas não gosto de julgar. Meu tipo é caucasiano, mais um pra somar. Não nasci em berço de ouro, adoraria tentar. Eu sou do tipo que acredita em reencarnação, mas sou do tipo assumido que tá longe da razão. Faço tipo de galã, mas a fase é ruim. Mulherengo nunca fui, o meu tipo não é assim, mas sempre abraço uma quando a noite chega ao fim. Curto loiras, morenas, ruivas, comigo é assim, te levo lá pro abrigo e não há nada que impeça. Eu sou do tipo tranquilo, vivo sem muita pressa, viro o dia papirando e depois levo ao cinema. Eu sou do tipo que supera compromissos e problemas, pra opinar sou o primeiro e o último a sorrir. Eu sou do tipo caoseiro, mas não prefiro assumir. Tento sempre ser ligeiro pra pegar lugar sentado. Eu sou do tipo forasteiro, que não dá um passo errado. Eu sou do tipo que é contra as mina fazerem lipo, mas não sou nada contra quando fazem meu tipo. Do tipo que agrada, mas não faço favor. Eu sou do tipo encostado, mas também merecedor. Sou do tipo bagunceiro, tipo faladeiro, tipo sem dinheiro e pra zoar sou o primeiro. Sou do tipo bagunceiro, tipo